Começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Boa noite, Marquinho. Boa noite, querido. Tudo bem? Eu tô. E você? Como é que tá, meu brother? Tudo ok, querido. Ele foi encontrado ou não? Ainda não. Fufunha tá ligando agora. Dá uma ligada lá. Fufunha, vê se ele já está. Se não, a gente toca uma música dos anos 50 e o Fufunha vai confirmado com ele hoje tarde, então tudo, né? Então é pra... Eu devo tentar aqui ou pode atrapalhar? Acho que pode atrapalhar, né? Não, não tem problema. Vai daqui mesmo. O Fufunha vai ligando lá. Não... Fica tranquilo quanto a isso. Tá ocupado ainda. Tá ocupado ou tá chamando? Não, tá ocupado. Ocupado. Tá. Não. Eu não cheguei a ligar aqui, né? Então, pra não atrapalhar nada. Então, acho que o jeito é a gente esperar um pouquinho, mas... Sim, pode ser o que tá dando ocupado ou só chama, Fufunha? Tem os dois aí, tem o celular e fixo. Oi? Ocupado e o fixo dá ocupado e o outro chama e cai na caixa postal. Mas vamos tocar, vamos começar tocando uma música? Pode ser, quem sabe então já começar dos anos 50, pode ser, lá do... Inclusive eu estou ansioso porque esse conjunto tem o nome daquilo que eu sou. Exatamente. Vou começar então, até a gente falar com o convidado, a gente vai começar então com um garimpo aí. Vamos. Anos 50, por favor. Elegante Marco Antônio. A gente tá na década de 50, o nome do grupo é The Elegance. É por isso que o João, com o seu ego inflado, achou ser uma homenagem a ele. Mas tá, tudo bem, vamos dizer que seja. Não, eu não achei, então, eu tenho absoluta certeza. Exatamente. Essa coisa que a gente ouviu e não fez sucesso não é Getting Dizzy, ou seja, ficando tonto. Basicamente ele tá dizendo que a garota que ele tá apaixonado apronta tanto com ele que... com o coração dele, que ele anda completamente assim, tonto, amalucado. Esse grupo é um grupo de Nova York, de doo-wop, né, aquele estilo de vocalização, meio estilo rhythm and blues, assim, com uma pegada de rhythm and blues com uma vocalização harmônica, normalmente até acompanhada de estalar de dedos e poucos instrumentos musicais, até um gênero que começou nos anos 40, provavelmente com afro-americanos, e depois foi muito adotado por garotada italo-americana em centros urbanos da costa leste dos Estados Unidos, principalmente nos anos 50 e 60. Os integrantes eram desse grupo, Vito Piccone, Carmen Romano, James Moschella, Arthur Venosa e Frank estado do Gano. Todos os integrantes eram, obviamente, adolescentes de origem italiana, né? E eles estouraram, na verdade, com uma canção chamada Little Star, que a gente vai ver um trecho daqui a pouco. Acho que a gente pode até, de repente, ouvir ela inteira. Nenhum tinha chegado aos 20 anos de idade ainda, né? Quando eles estouraram. O grupo fez tour até pelos Estados Unidos com o Jerry Lee Lewis, com o Dion and the Belmonts, com o Chuck Berry, e antes do mega sucesso de curta duração, né, pela morte, com Buddy Holly, né? Buddy Holly and the Crickets. Esse grupo pode ser ouvido nas filhas de Oh What a Night, que no Brasil era a primeira vez de um adolescente, uma comédia dramática canadense, estrelada pelo falecido Corey Haim. Círculo de Paixões, que é um drama estrelado pela Liv Tyler, filha adotiva, né? Dá pra dizer que é filha mesmo, do Todd Rundgren, que é amigão aqui da rádio e volta e meia colabora com a gente. Amigo de nós todos. Isso, vamos ouvir, vamos então, lá. E por favor, continua ali tentando, cara, por favor, tá? Quero te mostrar uma coisa que nós temos aqui na discoteca. Ouça aí, vê se você gosta. Tá. Uhum. Onde estará meu amor? Uhum. Onde estará? Eu vivo sempre a procurar minha querida. E para sempre a de sonho não me traz quando a noite luar. Falta um amor. Erasmo Carlos e Renato e seus Blue Caps. Sim, eu já tinha tocado já. Essa Twinkle Little Star, né, essa Little Star, em outro programa, mas claro, mas enfatizando, obviamente, a música Desconhecida. Não a que a gente tocou na entrega primeiro, que é a Getting Dizzy, a gente na época acho que faz algumas semanas, eu toquei outra desse grupo The Elegants, mas é uma hora que a gente fez essa aí mesmo, essa canção que fez um certo sucesso no Brasil também, como falaste na voz do Erasmo e do Renato. Exatamente. Essa canção na versão original, né? Ele tá basicamente tratando a moça como se ela fosse uma estrela no céu, piscando. Gente, assim, me avisa, tá, por favor. Não, aí, assim que conseguir, continua dando ocupado. Tá, mas o fixo dando ocupado ou o celular? Não, o fixo dá ocupado e o celular também dá ocupado. É, eu só. Tudo bem, é. Tudo bem, qualquer coisa. Se você puder, mande. Claro, porque tem bastante gente. Que, é, mas se você puder, mande uma mensagem para ele. Hã? Manda uma mensagem. Dá para. É, eu não. É, eu deixei uma mensagem gravada, né, na secretária eletrônica, agora, enquanto estava tocando essa música aí, para ele. Então, para você também deu ocupado. Não, entrou na secretaria eletrônica, né? É, caiu, não atendeu, né? Então, vamos ver, gente, porque foi confirmado, tá, pessoal? Só quero dizer para os ouvintes, foi tudo confirmado, foi falado na quinta, no domingo, e foi pedido que confirmasse hoje. O Marco Antônio, esse tipo de coisa acontece porque a gente não sabe o que está acontecendo do lado de lá. Então a gente tem que levar isso em conta também, uma emergência, claro. Qualquer coisa, não dá para fazer nenhum juízo. Eu só quero informar o público, né, porque eu estava bem empolgado, né, e foi confirmado hoje, acho que era tipo, sei lá, acho que meio-dia, eu não me lembro exatamente, foi entre meio-dia e 14h, foi confirmado, você falou com ele, pode ligar à vontade, então, e é pro fixo, né, que é exatamente como vocês estão tentando aí, quer dizer, vocês também estão tentando. Não, estão tentando os dois, né? Celular e fixo. É, pois é. E até por telex, sinal de fumaça. Aí, sinal de fumaça. Sabe? Código Morse. Vamos tentar os anos 60, então, pode ser? Não, os anos 60 nós não vamos tentar, nós vamos tocar. Nós vamos então, tentar vamos lá, o Eduardo Araújo, vai. Anos 60, vamos, por favor. C'è una canzone che cantano i poeti, che fa sognare ai bambini sogni belli, che fa sognare mille favole e castelli con tanti fiori. È una canzone di magiche parole che fa vedere un mondo rosa e blu, ti fa sognare fantastica. Appare un paradiso di canzone di magiche parole che fa vedere un mondo rosa e blu, ti fa sognare fantastica e il mondo appare un paradiso di Bella canzone, Marco Antonio. Più bella. A gente está na década de 60, o cantor é Tony Dallara, tudo junto, D-A-L-L-A-R-A, essa canção de 62, não fez sucesso, La canzone dei poeti, ou seja, obviamente a canção dos poetas, um hit dele foi Bambina, Bambina, né? Ou seja, Moça, Moça, Menina, Menina, que é uma canção de 61, venceu o Festival de San Remo em 61. Esse Tony Dallara é a segunda vez, por sinal, que a gente toca músicas desconhecidas dele, a gente tocou outra vez há alguns meses. O nome de batismo dele é Antônio Larbera. Nasceu em 30 de junho de 36 em Campobasso, no sul da Itália, mas ele foi criado em Milão. E em 57, ele, ou seja, com 21 anos, ele assinou um contrato como cantor enquanto estava fazendo um trabalho na região. Marco Antônio, pode tirar a fralda geriátrica, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo que Eduardo Araújo já está conosco no ar. Fique tranquilo agora. Gente, então assim, ó, depois a gente volta a falar sobre a canção italiana que eu estava tocando, né? Mas assim, ó, o nosso convidado de hoje é já lendário, Eduardo Araújo, é um dos pioneiros do rock and roll no Brasil, um dos primeiros nomes que aparecem na cuca do povo quando se pensa em Jovem Guarda. Ele teve inúmeros hits solo, principalmente o Bom, até que de certa forma virou um apelido para ele, e com a sua primeira esposa, a afinadíssima, e uma das cantoras favoritas da Rádio Showtime, a gente já tocou algumas vezes canções dela, né? A Silvinha, também teve muito sucesso. Ela, infelizmente, até nos deixou faz uns 11 anos, um pouco mais de 11 anos. Bem antes do modismo rural ter assolado os centros urbanos, o Eduardo Araújo, nosso convidado, já estava enveredando pela música country. Quero deixar claro, a música country de verdade, não esses pastiches que a gente ouve por aí com sanfoneiros afinados, letras que falam em baladas pegadas à música ruim e azaração de cada categoria. Música country de verdade. Ele também é empresário, dono de aras e monte de coisas mais. Ele lançou recentemente uma das melhores biografias dos últimos anos no Brasil, o que não é pouca coisa, vendo que o que tem de biografia, o que tem de biografia por aí nas livrarias que a gente encontra aí pelo Brasil. Qual é o nome da obra? Pelos Caminhos do Rock, Memórias do Bom. Então quero assim, finalmente, aliviado de ele estar podendo falar com a gente. Marco muito Antônio, honrado. Oi. Só que ele não é o bom. Ele é o ótimo, ele é o fantástico. Tudo bem. Eu só estou usando a alcunha que deram para ele, tá? Então, quero finalmente, depois de tanta embromação, dar as boas-vindas ao grande Eduardo Araújo. Tudo bem, Eduardo? Tudo ótimo. É uma maravilha, muito bom estar aqui com vocês, né? Nessa tarde boa de São Paulo. Para deixar aqui o meu abraço a todos os seus ouvintes. É uma satisfação muito grande participar, viu, do trabalho de vocês aí. Eu gostaria só de ver, eu estou falando com... Está falando com o Marco Freitas e o dono da rádio, o MC, o mestre de cerimônias, é o João Alckmin. MC é o cacete, eu não sou MC porra nenhuma, tá? É o Alckmin, ele é o que mesmo você falou? João Alckmin. Isso. É dono da rádio. O senhor tá bom, né, seu João? Não me chama de seu João, não, seu Eduardo. Você é o nosso ídolo e na nossa rádio nós só tocamos flashback. E você toca sempre aqui. Olha, coisa boa. Eu fico feliz demais com isso, né? Mas você é um dos melhores caráteres que eu conheço, viu? Você é uma pessoa, você é uma pessoa fantástica. O seu caráter é impressionante. É, o primeiro contato que eu tive com o Eduardo, eu quero deixar claro aqui que em questão de 30 segundos já parecia que a gente se conhecia há no mínimo 15 anos. Ele é fantástico. Então, tá, Eduardo, mais uma vez obrigado por estar com a gente. Eu vou começar umas perguntinhas aqui, tá, Eduardo? Fica à vontade para responder como quiseres, tá? Eduardo, você fica à vontade para perguntar, entendeu? Eduardo, você prefere continuar no celular ou prefere que te ligue para o fixo? Eu vou, peraí, que eu não sei o número do meu fixo. Esse é o grande problema, cara. Ah, então tá. Então vamos. Me desse um número de fixo. Eu não uso ele. Deixa eu ver se eu ligo daqui para vocês. Peraí, deixa eu ver uma coisa. Nós temos. Tá dando linha. É que a gente ligou para um fixo e estava dando ocupado, Eduardo. Estava dando ocupado? Estava dando ocupado. Então, obviamente não dá o número aí no ar, mas eu tenho um número aqui, foi confirmado hoje, quando a gente falou rapidamente. Não sei, queres tentar pelo fixo? Não, João, deixa como se for mais confortável para ele. Não, aí é só não sair do ar, né? Porque a gente está falando de repente daqueles apitinhos. Você está falando pelo WhatsApp ou pelo normal? Não, pelo normal. Nós falamos pelo normal. Isso. Ah, então tá bom. Então não vai cair, não. Eu tenho impressão. Não, não, não cai. Vai cair. Não, não cai. É? Pode ficar tranquilo, porque o nosso é fixo. Tá. Ótimo. Ah, então vai lá, Marco Antônio. O som tá bom aí pra ti, João? Tá, pra nós tá ótimo. Aqui tá, o som perfeito. Tá perfeito. Perfeito. Então, Eduardo, vou começar com umas perguntinhas, tá, querido? Pois não. Pois é, assim, pode ó. Pode falar. Pois é. Querido, posso chamar de você? Ah, mas é claro. Ah, tá, não. Tudo bem. Você nasceu... Se não, eu começo a chamar todo mundo aí de senhor, hein? Né? Tudo bem. Então, voz de seu, você nasceu uns 6 anos antes da localidade Joaíma se emancipar, né? Isso. Cidadezinha, né? A localidade mais ou menos umas 11 horas da capital mineira. E na época até só com 5 mil habitantes. Me fala um pouquinho pra gente da tua infância. Eu tô perguntando isso, sabe por quê? Porque eu imagino que uma pessoa numa cidade pequenininha assim, em Minas, o cara querer daqui a pouco pensar, ah, um dia eu vou estar num palco arrebentando os corações de fãs ensandecidos, seria uma ideia muito bizarra. Tipo assim, ah, eu quero viajar pelo espaço sideral. Fala um pouquinho da tua infância, querido, pode ser? A minha infância foi uma infância maravilhosa, momentos maravilhosos. Eu não tenho como descrever algum fato que não era tão bom, entendeu? Então eu vejo que as pessoas geralmente falam de filho, falam de muita tristeza, de muita isso, falam até de fome, etc e tal. Eu não fui nada disso, não. Morava numa fazenda, andava descalço para todo lado, uma fazenda que até hoje está comigo, que é a Fazenda Aliança. Uhum. E passou de pai para filho, veio aqui. E eu me lembro que eu era um garoto daqueles que não brincavam muito em civilização, sabe? Fazia, era muito levado, né? Uhum. Arteiro. A minha mãe me dava uma surra todo dia. E ela não sabia porque estava batendo, agora eu sabia porque estava apanhando. Perfeito, perfeito. E não assim, me arrependo de nada, não fico nessa hoje que os caras, o cara bate no filho, isso não existe, isso é uma agressão. Ah, se os caras precisarem de uns cascudos, tem uns cascudos nele. Puxa a orelha que eu tenho absoluta certeza, a minha orelha é pequenininha, ela não é grande até hoje. E o que foi puxar nessa orelha aqui não tá no gibinho. Mas eu me lembro um homem, cara, e agradeço a minha mãezinha por isso. Perfeito. Sempre tiveram no meu coração, né? Coisa mais pouca do mundo, né? Me ajudou demais, demais da conta. Tá. E querido, assim, e quanto à música, a tua família, teu pai, tua mãe eram muito musicais, assim, no sentido, não daqui a pouco necessariamente de tocar um instrumento, mas eles assim, ouviam muita música, como é que era, assim, lembra da primeira música que te chamou a atenção? Ele gostava demais, o meu pai, todo dia de manhã ele amanhecia assoviando. Ah. Gostava de assoviar, né? Tomar um banho, via lá, e assoviava umas músicas, cara, que eu nunca vi. Acho que ele improvisava na hora. Ah, e a minha mãe, ela adorava, os irmãos dela todos tocavam instrumentos, né? Não que eles vivessem disso, não. Tocava assim nas horas de folga, tinha um que tocava sax. O outro tocava pistão. Que legal. Tinha um irmão mais doidão dela, assim, que era um novinho, mais novo, caçula, que era o irmão mais novo dela. Tocava violão, de vez em quando ele quebrava o violão na cabeça de alguém. E uma coisa, és autodidata? Em violão, guitarra, ou estudaste formalmente? Olha, na verdade, a única vez que eu tive aula foi com o Bento, né, que era lá de Belo Horizonte, que era do regional lá do programa do Aldair Pinto. Eu não tinha professor, não tinha quem dasse aula, entendeu? Ou você entrar pro conservatório e ficava com aquela coisa na cabeça e não saía de lá mais nunca. Ou então você ia aprender a amar. Sensacional. Gente, só quero deixar uma coisa clara. A gente está dando assim umas pinceladas, tá, em material que está no livro dele, tá? Isso é, na verdade, uma das intenções até dessa entrevista, é fazer o pessoal ficar salivando pelo livro, pela biografia dele, né? Pelos Caminhos Rock, Memórias do Bom. Então, voltando aqui, querido, me diga, por tudo favor, verdade, viu? Já que estavas no aí começo... não tem folclore, não tem invenção, é tudo verdadeiro. Mas uma coisinha, querido, como é que a cultura, né, o folclore, assim, diz que o mineirinho é muito tímido, né, essa faceta do mineirinho, digamos assim, entra um pouco em conflito com a imagem do bonzão, do conquistador inveterado, do cara que dirige o carrão, arrasando nas festas jovens. Qual desses dois personagens tem mais a ver com o Eduardo Araújo, com o artista Eduardo Araújo? Eu acho que é o mineirinho mesmo, sabe? Ah, é? Aquele cara quietinho, que ninguém sabe que pode sair de lá e de repente sai coisas, entendeu? Entendi. E já era de infância isso aí, sabe? Ah, é? De garotinho mesmo assim. Quando o cara vê, você pode ler no livro aí, entrava um coice de mula debaixo do queixo, o cara não tava esperando, desmaiava, né? entendi. Tá no teu DNA, então, isso, né? É? Tá no teu DNA, esse lado mineirinho mesmo. É, tá. Meu pai é descendência de... Meu pai é baiano, né? Ele nasceu em Itaquara. Itaquara, dele... no Rio Grande do Sul? Não, é Itaquara lá da Bahia mesmo. Tá. Desculpa, eu achei que você falasse que ele era de origem italiana, que ele tivesse nascido numa cidade. Tem uma cidade aqui perto chamada Itaquara, desculpa. Não. Ele era de Itaquara, na Bahia. Ah, Itaquara. A descendência dele é um pouco pataxó do lado da minha avó. Entendi. Tá? Entendi. Ele tem um pouco de sangue de índio, né? E o pai dele era um português, aquele português que danadinho, passava uma menina que era uma moça bonita, ele arrastava o pé no chão assim para chamar a atenção da moça, entendeu? Eu sei disso que eu estudei lá interno, em Itaquara, lá em Jaguaquara, que é a cidade próxima, né? Sim, Jaguaquara. Entendi. Eu conto aí no livro, eu falo disso. Sim. Tudo. Sim, não. Pode falar, sim, quando eu te faço umas perguntas, que obviamente grande parte do que eu vou te perguntar está no livro. Mas é só, pode dar uma, assim, como é que a gente diz assim, uma palhinha, né? E o pessoal, a gente está querendo mesmo que o pessoal fique salivando e queira adquirir o livro para saber mais detalhes. Sem problema nenhum, tá bom, querido? Tenho certeza que quem pegar esse livro aí e ler, ele vai ter muita coisa lá que... Ele vai chorar e vai rir também. Vai rir, Assim, ó, querido, eu ia te perguntar sobre a ideia, né, de estar no palco, né, tu és um performer, né, um intérprete, como, acho que essa expressão que se usa no Brasil tem muito a ver, né, de interpretar as canções, né? Então, assim, ou seja, é como se estivesse interpretando também um personagem, né? Ou personagens quando cantas. Eu posso deduzir que sejas um grande fã de cinema? Sim. Nossa, eu comecei a minha vida de cinema, para você ter uma ideia, lá em Itaquara, tinha um armazém grande lá, e meu pai comprou aquele armazém, pediu pro meu tio transformar num cinema. Ah, é? É, para passar filme para o pessoal da cidade. E aí passava filmes e os seriados. Eu fui o maior fã dos seriados. Do Roy Rogers. Isso. Eu gostava. Burt Lancaster. Burt Lancaster, aqueles caras tudo. que eram os mocinhos da época, né? Eu assisti aqueles filmes todos, o John Wayne, que é uma turma boa lá, que era até cantores também, cantava e tal. E eu gostava muito de cinema, sempre gostei muito de cinema. Ah, tá. Muito legal. E eu vou fazer outra pergunta sobre pessoas, assim, me fala o que vem à mente, tá? Porque obviamente não tem tanto tempo assim, mas vocês são umas pessoas que eu imagino que tenham sido, que a gente sabe, né, na verdade, que foram muito importantes na tua carreira. Dá pra dizer que não existiria o Eduardo Araújo, artista, se não fosse o Carlos Imperial? Eu não entendi muito bem o cara, tá. Como é que é? Vou perguntar de novo. Existiria o artista Eduardo Araújo se não tivesse existido o Carlos Imperial? Não, eu não chego a dizer isso, porque, na verdade, eu fiz minha carreira sempre muito sozinho, né? Ok, ok. Mas eu até acredito que o Carlos Imperial, ele realmente era uma pessoa muito inteligente, e ele foi uma das pessoas mais importantes no que diz respeito a furar bloqueio. Ele saía furando bloqueio. Então, nesse aspecto de abrir portas, eu fui junto com ele. Eu consegui abrir algumas também, entendeu? Entendi, entendi. Então, eu acho que uma mão ajudou a outra, né? Perfeito. Não só eu, como todos o pessoal do entre parênteses, Clube do Rock, né? Que o Carlos Imperial chamava, né? Quando cheguei lá em São Paulo, eu via falar no Clube do Rock, eu imaginava um clube cheio de gente, aquela juventude com Cruzão, James Dean, aquele pessoal todo, sabe? Claro. Quando eu cheguei no Rio. Aí eu vou, onde é o Clube de Rock? Ah, vou te mostrar, vem comigo. Aí nós fomos, ele parou o carro dele na Miguel Lemos com Barata Ribeiro, tinha um bar, falou aqui, o clube é aqui. Que maravilha! Aí eu vi o pessoal lá, eu falei, pô, mas que negócio de clube? Aí, o clube é o pessoal. E na verdade, Imperial é muito inteligente. Ele não conseguia fazer o que ele estava fazendo, o rock and roll, com uma pessoa só. Então, o que ele fez? Claro. Ele juntou e montou um clube. Claro, então, claro. Então, como falava, vamos fazer o show do Clube do Rock. Então, era eu, Erasmo, Roberto, Tim Maia. Era uma coisa, fora os bailarinos que tinha, né, na época, né? Tony Tornado, que fazia mímica. Claro. E era um show completo. Ia lá nos clubes, no coisa, ia fazendo um show aqui, o outro ali. E sem falar nas mulheres, que era Rosimeire, e aí por aí afora. Perfeito. Assim, ó, lembra-se qual foi o primeiro disco que chegaste a comprar? Primeiro disco que eu comprei? É, o primeiro disco que compraste, lembra-se? Mário Lanza. Qual? Mário Lanza, não existia rock and roll. Ah, Mário Lanza? Ah. É, eu era fã dele. Uau, que Mário legal, Lanza, querido. E gostava também de um cara que chamava Joselito, parece, não tá me engano, que ele fez Marcelino Pão e Vinho. Sim. O ator até era o Pablito Calvo. O ator que fez o Marcelino, famosíssimo filme, né, com a pegada religiosa, muito imitado aí pelo Mundo Afora. Muito legal, musical muito bom, né? Ô, Marco Antônio, como eu disse pra você, eu tenho um LP, o Eduardo. É, fala aí ele, querido. Eu tenho um LP e um compacto simples. O número do compacto simples é 7B191A. Que tinha o Goiabão. E no encerramento do LP, ISRCBRMI 950051 foi aonde tinha o bom e o encerramento era o LP era o bom e tinha o encerramento com o Goiabão ou ao contrário, mas eu tenho o CD e o LP ainda na nossa discoteca, viu? Olha, o CD bacana. Não, eu tenho os dois vinis, o CD... Vinis. Né, quando eu digo CD, é o compacto duplo ou compacto simples? Eu sou velho, eu tô com 67 anos. Eduardo, eu vou te pedir um tempinho, se for possível, tá? Eu se puder tocar aí, eu tinha te mandado aí o link do Goiabão aí, tá pra... Aqui. Pra gente tocar um pouquinho, pode, aguarda na linha com a gente, pode ser, Eduardo? Pode. Vamos pode, lá, pode. Por favor, vamos lá então. E também nós temos essa aqui na nossa seleção e que também toca constantemente aqui na rádio. Vamos lá, Fufunha. Ah, meu carro é vermelho, não use espelho pra me pentear. Botinha sem meia, e só na areia eu sei trabalhar. Cabelo na testa, sou o dono da festa, pertenço aos 10 pais. Se quiser experimentar, sei que vai gostar. Oh! Meu carro é vermelho, não use espelho pra me pentear. Botinha sem meia, e só na areia eu sei trabalhar. Oh! Cabelo na festa, sou o dono da festa, pertenço aos 10 pais. E o Felipe Patriota manda aqui, Eduardo é bom demais, a Patrícia Sandra, maravilhoso, sem palavras, é, realmente essa música marcou sua carreira, né, Eduardo? Ah, essa música, eu acho que eu sempre falo o seguinte, cada um tem o seu hino, né? Seu hino. Essa música, o bom é o meu hino, né? A música que eu não posso deixar de tocar no show. Não. É como se fosse uma ofensa às pessoas, à plateia ali, entendeu? Perfeito, então tem que perfeito. Cantar. Mas eu sempre faço um charme, entendeu? Eu fiz, não vou cantar. Vocês não querem, não. Acho que eu vou embora. Querido, só me dizer uma coisinha, Eduardo. Eu acho que a minha favorita tua é o Goiabão, tá? Só que, ao mesmo tempo, eu fico meio deprê, às vezes, quando eu escuto, sabe por quê? Porque eu tenho uns amigos meus que estão escutando até o programa, uns baitas sacanas, que quando a gente saía e voltava com as mãos abanando das festas, né? Eles diziam, olha que hoje o Marco está na tribo. E a tribo era uma expressão, sabe para quê? O pessoal dizia que era a tribo dos come ninguém. Que é... isso. Exatamente. É, então, sempre quando eles falam isso... Cada música... Um dia nós vamos fazer um livro só escrevendo o que aconteceu em cada música, né? Olha, devia, viu? Devia. Essa música, por exemplo, foi muito interessante. Aqui em São Paulo, tem uma boate que muito famosa, que chamava Cave. Essa boate era ali na Consolação. E muito frequentada pelos artistas, né? Pelos jornalistas, pelos compositores e tal. E tinha um cara que chegava com um carro, que era a coisa mais linda. Ele tinha uma Corvette vermelha, a coisa mais linda. E ele entrava lá e ficava na mesa, contava muita vantagem, as meninas iam para lá, e ele ficava na mesa contando vantagem, falando dos carros dele, falando da coisa toda. E aí um dia um amigo meu falou assim, eu falei, quem é esse cara dele? Não, esse cara é um milionário aí, é dono do jornal aí famoso, né? Uhum. E na época era muito famoso mesmo no jornal. E aí ele vem pra cá e canta, mas esse cara é um goiabão. O cara é o quê? Um goiabão. Mas por quê? O que é goiabão? Ah, fica aí batendo papo, no fim ele pega a coberta e vai embora, não leva a mulher junto. Ah, bom, é isso que é goiabão, é? É um tipo lá em cima, no escritório do. Ai, que engraçado. Eu me lembro comentando com meu pai, né? Eu comentando com meu pai, poxa, pai, falando sério, mais uma vez, né? Eu me lembro num domingo, falando assim, pai, mais uma vez ontem saí e fiz parte da tribo dos Come Ninguém. E ele me e daí ele me dizendo, não, Marco, isso aí é goiabão, é goiabão. É goiabão, é. Mas ele cantava todo mundo e não resolvia nada, porque aí as meninas até queriam sair, mas eu acho que ele não era bem da coisa, né? E aí. Eu subi lá no escritório, peguei um violão, uhum, que tinha lá no escritório do Vassal, que era um dos donos, uhum, lá do. Eu peguei um violão, passei a mão nele e a música ficou pronta logo. Uhum. Aí, uhum, papá, gravei a música. Quando eu vou olhar no disco, estava escrito de Eduardo Araújo, Carlos Imperial, falei, mas. Bicho, ele nem tava lá, como é que ele entra nessa composição. Então tá bom, fica aí. Ai, e o Imperial entrou sem fazer música. Como que é? Foi a bom de 66, né? Hein? 66, né? É, 66. Isso. Eu vou te perguntar também o seguinte, quer dizer, mais umas coisinhas assim, ó. Você gravou do Gonzagão, né, Juazeiro, o clássico Asa Branca, a Grande Silvinha gravou Paraíba, né, eu não gosto muito de usar a expressão ecletismo, eclético, né, porque hoje em dia ela está meio prostituída, assim, o pessoal usa a torto e direito, mas dá para a gente dizer assim, que tem uma carreira muito eclética, né, ou seja, do pop, do rock, obviamente country, canção romântica, obviamente esses clássicos do Gonzagão que eu citei. Me fala de onde achas que tirasse essa multiplicidade, assim, esse bando esse lado esponja teu, de pegar tanta influência ao redor, coisas que não tem necessariamente muito a ver uma com a outra. Eu tinha dois ídolos. Um era o Little Richard, que até hoje é meu ídolo. Little e o outro era o Luiz Gonzaga. Ah! Entendeu? Então eu já com 5 anos, eu via no alto-falante que meu pai tinha na fazenda, ligava na Rádio Nacional, e eu ouvia o Luiz Gonzaga cantando as músicas. Eu era fã do Luiz. Que bacana! Então quando eu entrei, que eu comecei a fazer esse gênero, eu tinha nessa época transformando coisas em coisas assim mais brasileiras, estou falando de um rock mais piniquim, né? Eu senti que nas músicas do Luiz Gonzaga eu tinha esse apoio rock and roll, sabe? Entendi. E aí eu comecei a gravar as músicas dele. Perfeito, Juazeiro, e aí por aí fora. Tem o Saudade, que é maravilhoso também, eu fiz um arranjo bem progressivo. Depois gravei o Lorde Sertão também, eu fiz um arranjo também bem progressivo também. Então, sempre me acompanhou isso até hoje, até na época do Tim Maia também, quando eu e o Tim trouxe aquela ideia de a gente fazer a música soul pro Brasil. Uhum. Aí eu mostrei pro Tim algumas coisas do Luiz Gonzaga, que era coisa, putz, mas isso aí é igual, tem a mesma batida de bateria, tem, você vê, e aí ele gravou o Coronel Antônio Bento, no dia do casamento da sua, ele gravou de minha autoria também, que eu fiz para ele o Salve Nossa Senhora, né? E aí eu aproveitei Luiz Gonzaga e fiz Luiz Gonzaga, as músicas do Luiz, né? E naquela época foram um sucesso mesmo, né? Ok. Assim, Eduardo, está muito bem casado há vários anos, né? Mas eu acho que não seria correto eu deixar passar assim, eu perguntar para ti, tá? Eu deixar de perguntar, acho que não seria correto, sobre como é que tu achas que mereceria, que merece ser lembrada a Silvinha, já que ela nos deixou tão cedo, há 56 anos, né, de idade, e ela deixou tantos fãs. Pode ser de forma breve, não estou querendo aqui te fazer ficar muito emocionado, nada assim, mas assim, como é que tu achas, resumindo, que ela deveria ser lembrada? Olha, eu só digo uma coisa para você. Se a atual esposa minha tivesse alguma coisa que me deixasse na minha memória a Silvinha, em um minuto que seja, eu não me casaria jamais na minha vida. Porque eternamente o meu grande amor é Silvinha, e ela sabe disso. Agora, eu vou ficar por aqui, e de repente pode ser até uma coisa muito, assim, a gente está falando de uma espiritualidade tão elevada, mas eu acredito que ela mesmo conseguiu que eu tivesse essa caminhada aqui e colocou a Tânia na minha vida, sabe? E ela coleciona tudo que é da Silvinha, adora a Silvinha. Uau, que e legal. Respeita muito isso. E é exatamente por isso que estamos juntos. Porque se não fosse, estaria não. Estaria sozinho mesmo com meus cavalos, meus bichos. Né? Perfeito, obrigado por falar isso. Assim, dá para dizer que esse teu lado cowboy, né, e teu lado vaqueiro, criador de animais, de certa forma, considerando que nasceste numa cidade pequenininha em Minas, no interior de Minas, seria meio que uma volta às origens? Achas que está se assim, fechando um ciclo na tua vida, assim, de ter voltado para esse lado, de certa forma, deixado um pouquinho de lado a parte urbana e investido tanto nos últimos tempos, até emocionalmente, nesse lado campeiro, diríamos assim? Na verdade é o seguinte, eu sou muito naturalista, eu curto muito o interior, eu gosto muito da natureza, eu me identifico muito com ela e já de muitos anos, às vezes eu até digo que minha carreira poderia ter funcionado muito mais, mas se eu tivesse concentrado minhas energias totalmente nela. E nunca foi muito, eu ficava sempre um pé lá e um pé aqui, entendeu? Entendi. Porque eu não sei viver sem o meu canto, e ao mesmo tempo não sei viver sem minha música, entendeu? Perfeito, então, perfeito, entendi. Amo as duas coisas, né? E é uma coisa que, às vezes, eu penso que não país como o nosso, né? Uhum. É um país com muitos conflitos, muitas, né? Coisas no dia a dia que nós passamos, né? Eu acho que se não fosse esse lado meu do homem do campo, eu não sei se eu estava aqui não, viu? Entendi. Assim, ó, eu vou pedir, João, se puderes, João, toca um trechinho só de uma música dele de 68, que eu acho muito legal, que é, eu te mandei até o link, João, ver se achas aí, que é Nem Sim Nem Não, que é de 68. Pode ser? Sim, estou procurando um aqui. Um trechinho aí, acho que um minuto, só o pessoal ver a versatilidade da, do talento dele. Ali no começo tinha colocado, era o item 2. Bem lá no começo, você vê, achaste. 68, né? É 68. Isso, 68. É, 68. É. Vamos lá. Vamos lá, tá, a gente já volta aí. Fica com a gente na linha, por favor, querido. Mr. Lenny! E diga logo o que eu quero. Que eu quero saber. E diga logo o que eu espero. Quero a decisão e você não tem. Ah, não diz. Nem sim, nem não. Lenny! Esse é o Eduardo Araújo, roqueiro pesado. Pois é, essa, o que eu acho interessantíssimo nessa é que essa canção tem uma pegada daquele grupo The Animals, do Eric Burden, até, tem um toque de acid rock, tem psicodelia, e a guitarra, obviamente, é do grande Lenny Gordon, que era a filha até de pai russo e mãe polonesa, né, ambos judeus. Ele nasceu em Xangai, viveu os primeiros Isso. anos de vida em Israel, mas é brasileiro de coração, mora aqui no Brasil há muitos anos, e é ele matando Isso. a pau aí na guitarra. É, eu lancei ele com 16 anos, e ele era, para mim, o maior guitarrista que eu já vi na minha vida. É mesmo, né? É, não conheço ninguém que igual o Lenny, ninguém. Uau. Olha aqui, a gente... Você coloca ele de um lado, eu colocaria o cara que mais parecia com ele, era o Jimi Hendrix. Só que uma coisa, o Jimi Hendrix não tocava jazz como o Lenny tocava. Então essa é a diferença. E tá vivo, né? E tá vivo, isso que é bacana. Tá vivo e tocando ainda. Muitos problemas, ele tá realmente numa fase... não é muito boa, né, porque o Lenny é uma coisa assim, sabe, quando ele tocava comigo, ele era um menino, uma criança, que eu tomava conta dele e tudo. Aí depois ele foi tocar com a Gal Costa, ele era o mais novinho da banda, eu dei muito conselho pra ele, mas ele não me ouviu muito e enveredou por um caminho meio difícil aí. É. E a vida inteira, eu digo pra você, ele não é nem um terço do que ele tocava. Porque ele, realmente, hoje ele toca muito, tem a técnica, tem tudo. Mas não tem o mais importante, que é o sentir, né? Entendi. Que ele entendi. Fazia. Tem histórias do Lenny que você não acredita comigo. Eu já ouvi falar, já ouvi algumas. É muito assim, triste isso. Finalizando, Eduardo, tá? Se o Eduardo Araújo, que está falando com a gente agora, tá? Amanhã se deparasse, se encontrasse né, na rua com o Eduardo Araújo Oliveira, tá? Com Oliveira? Hã? É, o Eduardo, aquele, o rapazinho, aquele... O Eduardo, aquele que estava pensando em sair da cidadezinha em Minas. Eu queria saber como é que seria, o Eduardo de hoje aconselharia o Eduardo com, sei lá, com seus 16, 17 anos? Eu não teria condições de fazer nada com aquele cara, porque ele já tinha na cabeça tudo que ele queria fazer. Acho que eu não ia convencer ele de nada. Não ia dar, cara, porque ele era uma coisa incrível. Pra você ter uma ideia, ele foi a Barretos, chegou lá em Barretos, Ele montava em rodeio, não sei se você sabia. Mas nunca, o sonho dele, ele já era cantor aqui, já estava fazendo sucesso, as músicas dele estavam tocando rádio. Ele viu a oportunidade de montar num cavalo daquele lá no Barreto, e não adiantou só a gente falar, o outro acordando, subiu em cima do cavalo, aí o bicho saltou até do lecheiro, ele ficou em cima. Quem é que faz isso? Aquele cara é maluco mesmo, não tem outro, não. Ok. Eu tinha falado Eduardo Araújo Oliveira, mas desculpa, Eduardo Oliveira Araújo. Perdão, tá? Perdão a. Tudo bem, é isso mesmo, porque é Oliveira mesmo. Oliveira é da Eduardo mãe. Oliveira Araújo, correto? É. Isso. Por outro lado, né, eu sou Araújo, né? Do meu pai, que é Alves Araújo. Parente do Castro Alves, lá bem próximo. Ah, é? Ah, é? É, é. Uau. Poeta. Às vezes algumas musiquinhas, quem sabe, né? Perfeito. Perfeito. Assim, Eduardo, eu quero te agradecer do fundo do coração, não sou porta-voz da rádio, mas aproveitando que o João está aí... Não tem como agradecê-lo. Né? Pelo tempo que passaste conversando com a gente, muito obrigado pela tua atenção. E, pessoal, mais uma vez, se tiver interessado, o livro dele está nas bancas Pelos Caminhos do Rock. Eduardo Araújo. Ô Marco, e daqui a pouco estará também no SoundCloud da Rádio Pra Sempre e no YouTube também, né? Tá. No caso, vai ser no. Vai estar no SoundCloud. No SoundCloud, eu vou passar o link pro Eduardo. Eu me comunico de novo contigo, Eduardo, e daí passo o link quando tiver a gravação prontinha, tá bom? Tá bom, eu queria agradecer a você, viu, Marcos Freitas, e agradecer ao João. Nada. O senhor João. Não, senhor Eduardo. Nós é que te agradecemos, senhor Eduardo Araújo. Você é o nosso ídolo, meu amigo. Você é o nosso ídolo. Você faz muito parte obrigado. Da minha vida. Estou à disposição de vocês. Quando quiser, vai ser prazer mesmo estar batendo esse papo tão gostoso, tá? Vamos sim. Deixar um grande abraço a todos os ouvintes, né? E aqui as suas ordens. É só precisar. Muito obrigado, tá, querido? Um grande abraço pra ti, tá bom? Tá bom, um abraço. Tchau, querido. Tchau, querido. Olha, o cara é fantástico, né, Marco Antônio? É, sensacional, parece muito, que a gente tá num boteco conversando. Muito simpático. O terceiro papo da semana, parece, né? É, muito simpático, sabe? Pois é. Não é mentido, nada mais. Vamos ouvir um trecho de Bambina Bambina. Ah, tá, é isso aí. Bambina, vamos lá, Bambina. Fufunha. Bambina Bambina, vivo solo per te. Stringo tra le braccia, dimenticando il mondo, tu sei con me, accanto a me. Bambina, bambina, sulle labbra colorate, hai il sapore dell'estate. Ah, mia bambina. Bambina, pois é, o Tony da Lara, que a gente ouviu na íntegra, La Canzone dei Poeti, né, canção dos poetas, agora a gente ouviu o grande sucesso dele, Bambina Bambina, que é de 61, que venceu o festival de San Remo daquele ano, 61, né, então dá para dizer o quê? Que ele vendeu mais de 340 mil cópias só na parte dele, só na região dele da Itália, ou seja, imagina, isso seria como vender milhões, né, um país obviamente bem menor, e isso foi na década de 50, né, que ele vendeu tudo isso, e essa canção aí depois vendeu um montão mais, no caso também na Alemanha Ocidental. Ele pode ser ouvido nas filhas de Pobres Milionários, que era uma comédia italiana, e ele também aparece até no filme, ao lado do Renato Salvatori, e também no musical sobre jovens buscando estrelato no mundo da canção italiana, chamada I Teddy Boys e la Canzone, que foi lançado com um grande sabalhaço na Itália. No elenco até aparece a cantora Mina, que é uma cantora que eu gosto bastante também. No caso, a gente ouviu então Bambina, Bambina, um trechinho, canção de 61. Vamos adentrar nos anos 70, querido? Vamos lá, Fofonha. Vamos lá. Here you are, right by my side. Words cannot express how I feel. Being this close to you, heaven seems much nearer in your eyes. Wish that I could touch your lonely heart. I can see your face and I start to tremble all inside. Don't know why, but it's true. We're so close and yet so far away. Wish that I could touch your lonely heart. Antônio. Pois é, a gente está na virada de 78 para 79, essa cantora, é a Stephanie Natalie Maria Cole, ou seja, Natalie Cole. Essa canção até tem uma pegada meio country, até consigo imaginar essa canção totalmente transformada num hit country. Particularmente gostei muito, viu? Pois é, não fez sucesso algum, mais uma vez aquelas injustiças que acontecem. Antes que o João aproveite, já ia perguntar, né, João? Já, bem? Já. Isso. O João ia perguntar, né, pro pessoal que não tá lembrando, né, que a gente tava num clima tão bom com o Papo Eduardo e o coração dele tava meio assim, mole, terno. Então, só ele ia perguntar pra mim o que quer dizer o meu inglês enferruja quando e você tá. Enferruja convenientemente. É. Então, assim, ó, essa canção quer dizer, Your Lonely Heart quer dizer. O seu coração solitário. Oi. Na verdade, segundo o João, não é nem solitário, é inexistente. Não, é solitário, né? Porque está sempre escondido o teu coração, não é isso, João? Não, ele é de ouro, né? Ele é de ouro. Gelado, duro e difícil de encontrar. Exatamente. Pois é. Então, a Natalie Cole escreveu essa canção que a gente ouviu, eu também acho muito bonita. O maior hit dela nos anos 70, foi em 75, é This Will Be ou This Will Be an Everlasting Love. Ou seja, este será um amor que vai durar para sempre. Um amor Oi! Que vai durar, exatamente. Oi, aqui nós daqui vamos... A pouco. Mas falando sobre a Natalie, ela... o pai dela, né, o Nat King Cole, ele faleceu quando ela tinha 15 anos, depois até ela voltou, anos depois, até fez aquele dueto póstumo com ele, né, que morreu aqui, mas deixei, dando uma de Renato Aragão nos Trapalhões, domingo, né, deixei cair um objeto aqui embaixo, cá pra nós, eu me lembro que eu achei de início uma coisa meio picaretona, até virou uma coisa depois até meio comum, mas eu me lembro assim, poxa, né, fazer um dueto com cenas dele, me pareceu um troço meio caça-níquel, mas... não sei se tu concorda, se na época tu gostaste. Eu me lembro que na época eu não gostei muito. Hoje eu tô bem acostumado, né? Já eu acostumei, vezes. Mas continuo não gostando. Ah, tá. Então, tudo bem. Pois é. Ela nasceu em Los Angeles. Né? O maior sucesso dela, como eu falei, foi This Will Be an Everlasting Love. O que eu posso dizer também? Ela teve vários sucessos na área do Rhythm and Blues, nas paradas de Rhythm and Blues, também chegou ao Top 40, ou seja, dos sucessos mais tocados, os 40 mais sucessos do Reino Unido. Ela ganhou um Grammy por ser a melhor vocalista, melhor performance vocal de Rhythm and Blues, e que era uma área até, uma categoria que estava... Todo mundo estava certo que ia ser sempre a Aretha Franklin, né? Não vamos comparar, que seria até uma sacanagem, realmente, mas eu acho que, apesar de ela ser um pouco... Tem uma voz mais genérica, né? Pelo menos nessa canção ela se superou, né? Essa Your Lonely Heart. Ah, sim. Essa canção não fez sucesso. Ela faleceu com apenas 65 anos, né? 65, em 2015, de hepatite C. Ela pode ser escutada nas trilhas da comédia natalina Scrooge. No Brasil eram Os Fantasmas Contra-Atacam, que é estrelada pelo Bill Murray com uma participação especial do grande Lee Majors. Pretty Woman, né, uma linda mulher, também em Operação Cupido, Procura-se um Amor que Goste de Cachorros, e no seriado muito popular no Brasil, Todo Mundo Odeia o Chris. Vamos ouvir um trechinho, por favor, do This Will Be an Everlasting Love? Vamos lá. Boazinha, mas está muito longe de Aretha Franklin ainda. Ah, sim. O bravo é que às vezes essas competições, eles põem pessoas diferentes, assim, e daí a gente fica até com ódio de uma pessoa, porque eles colocam lado a lado, mas obviamente quando ela compôs isso, e quando ela gravou, ela não estava pensando na Aretha Franklin, né? Então, quer dizer, é meio uma sacanagem, que daí põem coisas diferentes competindo, e daí às vezes, assim, por comparação, né, a diferença, né, a superioridade de um é tão maior que a gente acaba até ficando com má vontade com o segundo lugar, digamos assim. Mas vamos adentrar os anos 80, que pode ser? Vambora. Canção de 82. Vamos lá, Fofanha. Dreams get so wild. Some people that I know we call love, but some people would say that I'm crazy for saying the things I say. Crazy for feeling the way that I feel about you, baby. Ooh, baby, you are like a magnet to this awful heart of steel. Some people that I know. Marquinho. Pois é, o nome dessa canção, Some People, ou seja, algumas pessoas, uma canção de 82, o nome do grupo, The Nylons. Nylon que nem, né, fio de nylon. É uma, como eu falei, de 82, e a letra basicamente fala sobre as diferenças entre as pessoas, né, como as pessoas podem amar de forma diferente e tudo mais. Esse é um grupo de cantores de Toronto, no Canadá. Eles cantavam, grande parte das canções deles são cantadas a capela, né, eles basicamente são os instrumentos, fazem todas as harmonizações. Teve várias formações desse grupo, mas originalmente era integrado por Mark Connors, Paul Cooper, Danny Simpson, Claude Morrison, e deixa só o Claude tá vivo, né? É o que tem em voz de tenor. Esse grupo pode ser ouvido em trilhas sonoras como de filmes como Hot Pursuit, que era Férias Quentíssimas, que era com John Cusack e o grande Keith David, que é uma comédia passada na Jamaica, mas foi filmada no México para economizar. Made in Heaven, no Brasil era Paixão Eterna, que é um filme romântico sobre reencarnação com Timothy Hutton e a Kelly McGillis. Também um filme chamado A Tribo dos Krippendorf, não é dos Comininhos, dos Krippendorf, que é com Richard Dreyfuss e a Lily Tomlin. Acho que a gente pode ouvir um trecho de uma canção dele que foi sucesso mediano desse grupo, Call Back Dawn. Marco Antônio, talvez se eles tivessem enveredado por um outro caminho musical, tivessem feito mais sucesso, né? Pois é, eles até são bem conhecidos em Toronto, no Canadá, mas não passaram muito disso. Acho as vozes são super afinadas, né? Eles têm uma pegada boa de voz. Nesse aí, que é uma canção de 84, isso que a gente ouviu um trecho agora, Combat Zone, pode ver até que eles até colocaram daí uma pegada eletrônica, né? Botaram sintetizadores para tentar ficar mais mainstream, né? Para sair um pouco, digamos assim, né? Para ficarem mais comerciais. Mas não adiantou muito. Essa teve apenas sucesso mediano. A anterior, Some People, que eu prefiro, não fez sucesso algum. Então, eu queria só assim agradecer duas pessoas que têm me ajudado bastante, assim, com o pessoal sabe que eu sou péssimo com tecnologia e não sei usar o WhatsApp, essas coisas. Então, assim, Alex Smith Beraldo, que me ajudado bastante, a Carla Bavaresco Treza, já também tem me ajudado bastante, inclusive até divulgando em Twitter as entrevistas. Então, quero agradecer mesmo, obviamente, para o nosso convidado, para o grande Fufuim, que ficou aí implacavelmente até conseguir conexão com o nosso convidado, e para ti, João, um abraço, obrigado pelo espaço, e a gente se fala na semana que vem, tá bom? Segunda-feira, você e eu contra o lado escuro da força. Tá? Um grande abraço. Contra a Irmandade do Mal. Um beijo, Marco Antônio. Um grande tchau. Abraço, tchau, gente, foi ótimo. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição do Marco de Hoje. Apresentação, João Alckmin. A direção de jornalismo é de Carlos Brinkmann. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo.